A partir de amanhã, quem paga a tarifa com dinheiro não poderá mais trocar ônibus sem fazer, sem pagar uma segunda passagem. A integração só vai existir com o cartão. Isso é uma questão contratual? O que foi que aconteceu para que se tenha esse retrocesso no transporte aqui em Foz? Guilherme, eu vou discordar de você e respeito a tua opinião. Eu não vejo isso como retrocesso. É contratual. O que vai acontecer? Simplesmente vai ser retirado a catraca que tem na entrada do TTU, tá? Passarão a entrar pela porta dianteira dos ônibus, mas a grande vantagem que isso daí tem é que se complementa o que foi previsto, que era uma integração total, que hoje não ocorre no transporte. Mas já acontece, porque por 60 minutos você que tem um cartão, você pode trocar de ônibus em qualquer ponto da cidade. Eu não vejo vantagem nessa extensão, inclusive para 90 minutos, eliminando a questão do pagamento em dinheiro. Vamos fazer uma continha aí, Guilherme. 60 minutos. Você sai de Três Lagoas, da linha mais longa, leva no dia que tem problema 40 minutos. A linha praia ali, né? Tá. 245. 45 para 60 sobra 15 minutos. Você tem 15 minutos para fazer a integração. Você terá, a partir de agora, uma hora e meia. E que não haverá necessidade de fazer no TTU. Se falar em qualquer ponto e, de repente, poderá sobrar tempo para você fazer alguma ação que você necessite no centro. Mas vamos voltar ao aspecto dinheiro, que hoje está se questionando, não, quem paga em dinheiro vai ter a dificuldade. Na fase de transição, Guilherme, o consórcio terá a obrigação e vai fazer, tá, toda a assistência ao passageiro que vier do bairro, que pagou a sua passagem em dinheiro e não está avisado, Guilherme, ou foi pego de surpresa, ele vai fazer a sua integração, porque ele desceu lá, o consórcio vai embarcar esse passageiro. Você vai me dizer, tem gente que vai entrar ali e vai querer dar o nó? Lógico que vai. No começo vai. Toda a transição, principalmente quando se muda de um dia a dia que vem a tempo ocorrendo, os problemas acontecem. A pessoa que for pega de maneira inesperada vai ser atendida, o que de repente entrar ali nesse período de transição, entrar dentro do terminal e acabar pegando o ônibus sem pagar, poderá acontecer. Mas aquele que pagou a passagem não vai sofrer isso. E outro detalhe, Guilherme, o cartão. O cartão, a pessoa poderá, isso para o usuário contumaz, o usuário do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, aquela pessoa que usa todo dia, tá? Esse terá acesso ao cartão sem pagar, o número de crédito falar, não, dele tem que o cartão e tem que comprar passagem do mês inteiro. Não, ele vai pagar a passagem, o crédito que ele pode pôr no cartão, Guilherme, é de uma a N passagens. Então, ele terá essa liberdade. E também, no decorrer, o consórcio vai instalar junto aos cobradores a possibilidade de você chegou, pagou a tua passagem em dinheiro, mas quer dar continuidade, na sequência vai ter o pré-pago, o cartão que vai dar o direito a uma passagem, integrou. Depois, se quiser dar continuidade, vai lá e recarrega esse cartão. Mas não vão ficar sem poder fazer a integração. E o senhor vai dizer quais as vantagens? Primeiro, cumprir o que está no contrato. Segundo, a grande possibilidade de você ter essa liberdade de integrar em qualquer ponto e não naquele sufoco e não ficar confinado. Porque a integração prevista, esse sistema previsto, lá atrás, quando foi licitado, Guilherme, era de termos mais uma meia dúzia de terminais. Para isso, houve uma proposta de R$18.250.000, que era o valor que o consórcio tinha que recolher aos cofres públicos. Tá. E esse dinheiro, Pegoraro, iria para um fundo municipal de transporte coletivo para você fazer essas obras e operar a manutenção. O que aconteceu? Desses 18 milhões, entrou 2 milhões e meio em dinheiro no caixa da prefeitura, que nunca foi passado ao Fostrans, e os 15 milhões restantes, que fechariam os 18 milhões, foi feito um acerto de contas entre créditos que as empresas que operavam o sistema tinham com o pagamento. Acertaram isso, não entrou nenhum, só 2 milhões e meio, os 15 milhões foi troca de papel, e o sistema ficou manco. Tanto é que isso está na justiça, estão com os bens bloqueados, e desde o prefeito até os proprietários das empresas. Isso posto, nós temos que buscar uma solução para instalar, para implantar. Construir todos esses terminais, né, Guilherme, não há dinheiro para isso. Então, com o cartão aberto em qualquer ponto, com um tempo maior de integração, você libera isso. Agora, outro questionamento: não, vão retirar os cobradores dos ônibus? Não, porque Foz do Iguaçu vai ter sempre o passageiro que vai pagar em dinheiro, o turista ou o visitante eventual, e esse vai continuar pagando em dinheiro. Então, não se perderá essa disponibilidade de pagar em dinheiro. Mas aquele que paga em dinheiro, que comprou a sua passagem e chegou no TTU e quer continuar a sua viagem, vai continuar, Guilherme. Vamos até colocar aqui, porque quando falamos de transporte coletivo há uma série de questionamentos, mas o mais urgente é realmente esse. Essa questão até do bilhete pré-pago que você mencionou, o prefeito Reni, quando deu entrevista aqui, também falou dessa questão. Há prazos, cronograma, como é que vai ser para que o passageiro não seja realmente prejudicado? Enquanto não estiver totalmente sanado, Guilherme, essa transição, todos os problemas, porque a transição, não adianta que eu não vim aqui para vender flores, a transição vão ocorrer ajustes, óbvio. Por quê? Porque é uma mudança, mas só que percentualmente, em cima do número de passageiros transportados, isso será pequeno. E esses transtornos ali, isso daí é obrigação do consórcio, eles estão notificados, e tanto é que pediram um tempo a mais da data inicial para se prepararem para fazer essa, digamos assim, se estruturarem para isso. Então, terá um número maior de funcionários ali dentro do TTU, e essas pessoas vão ser atendidas. O importante é que quem venha a ser pego desprevenido, que não tenha tido acesso a toda a informação que foi dada, essa pessoa vai ser atendida. Agora, uma última questão que eu vou colocar aqui com relação ainda a esse tema do transporte. Porque olha só, 90 minutos, esses 90 minutos eles começam a contar a partir do momento que você passa ali na catraca. Para quem sai, por exemplo, lá do ponto final na Vila Senova, lá na região do Bela Vista, num domingo ou num horário com menor movimento, pode ser que esses 90 minutos não sejam suficientes, até porque nós temos intervalos de alguns ônibus aqui que são superiores a 50 minutos entre um e outro. Ônibus, por exemplo, Três Lagoas Praia, um a cada uma hora, o 210 chega a ter horas ali que é de uma hora e meia em uma hora e meia que passa um ônibus. Então nós temos essas situações aqui na cidade de Foz. Como é que fica também a situação se as pessoas começarem, para não ter o problema de perder o próximo ônibus, a se acumular na parte da frente da roleta? Como é que fica essa questão? Vocês previram isso? Como é que está sendo trabalhado? Guilherme, todos esses aspectos, todo aquele desconforto, todo aquele problema que vinha a ocorrer nessa transição aqui, o consórcio já está determinado e tem a consciência que ele vai ter que dar a solução. Esses ajustes de domingo, tá? Como esse tempo é controlado eletronicamente, através dos meios de informática, tá? Então hoje você não tem dificuldade de estar ajustando o relógio, é comando. Todos esses ajustes vão ser controlados, e se ocorrer, como no caso no domingo que você fala, que o tempo, o cara pegou lá em Três Lagoas, levou 40 minutos para chegar aqui, chegou no TTU, perdeu o ônibus e vai ter que esperar o próximo, ele vai embarcar no próximo. Esses ajustes o consórcio já está preparado para fazermos. É um compromisso, Budel. É um compromisso e terá que... Não, isso daí é compromisso, está no papel, é determinação, e eles têm consciência disso. Tá? Então, e todo o problema que acontecer, o Fostrans vai estar acompanhando, e qualquer descumprimento vão ser notificados, como foram em todas as ações que não cumpriram. Mas eles têm a consciência de que isso tem que ser trabalhado de maneira extremamente séria e com controle.